040, é isso? 04039. 04039, obrigado. Prezuna 52, táxi de Índia, reporte no ponto de espera pronta, Rio 2017. De Índia, acordo com o ponto de espera pronta, Prezuna 52. Salvador, muito boa noite, web 7746. 746 da web, boa noite, aciona identificação. Desta 3000, peço prioritar. 1000 na prioritar, 7746, obrigado. Sala 37, taxi Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, 1, vou 1606. operador, quando o nosso grupo 543, nós vamos tomar conta. Nós, trip 5317. Para a mão, agora que está de Procopio Belém. Saiu da mão, morando a 4353. Pronto, 3152 ainda cola a pista na zero, vento 60 graus. Ainda cola a pista na zero, 3152. 5397, copa. Belém 380, via uniforme 141 na primeira aerovia. Decola da pista na zero, sai da Momo, transição trova. Controle 120.8, transponda 5161. Apesar do Belém ser utilizado pelo Lu 4 no 5.0, foi da bomba controla. Chama controle 208 e transpondo 161 da Trip 5397. Trip 5397 confirmando 5161 no transponder. Chama para o pushback essa nave. 5161 chama para o pushback essa nave. Oi, Salvador, gol 19, 94. 994, 9CO. Prepara Fuca agora e Copa. Confirme, clareza 3. Trizona 52, decolou 4 ondas. Chame 120, décimo 8, bom voo. 0, obrigado. Voo 994, pronto, Copa. Pronto para cópia, ciente da Delta, prossiga. Maceió, autorizado 350, via Apple 58. Decola da pista 10, saída Pulca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Transponda 51956. 52? Para nível de voo 330, 330. O senhor está sob contato radar no perfil Pulca, Jamo, Aracaju. Ciente da 3152. Leve 6746, descendo para 2016, livro final ILS-X-Ray, reporta estabilizado. 2016, livro ILS-X-Ray, vai reportar estabilizado, objeto 6746. Torre Salvador, muito bom dia, vou 1714, informação Delta, autorização Aracaju. Agora que vou no 714, autorizado Aracaju, nível 230, Nicola Pista 10, sai da Pulca, Jamo, após Jamo direto, controle 120, décima 8, responda 5151. Para Aracaju, nível 230, via Golf 677, decolada 510 na Pulca, Jamo, 5151, transponder 20, 1208, controle, gol no 714. Confirmado 51 no transporte, sem para pushback acionamento. 1714. E quando 51 reportar a posicionamento, o 0174. Fecha no qual está modulando, fator? Autorizado, 353 no site de Chibeca, só mais tentado. Estabilizado, é Jet 6746. 746 da web, completa sinal, torre 118.9. Completa sinal, 118.9, a torre é Jet 6746, boa noite. 118.95, 95. 95, boa. Torre Salvador, muito boa noite, é Jet 6746, na sinal estabilizado, baixado, você quer travar o visual. Manchester 746, pouso autorizado, sistema 0, 50 graus, 59. Autorizado pouso, ciente, 6746. Manchester 1896, ponto 4. autorizado João Pessoa 370, Varejo 58, decolado da pista 10, saída Puca, transição Caju, controle 120 da sinal 8, para fora 5160. Cruzando 1703, 512. 3152 da TAM, chame Recife no 2085, alterna no 2545. 2085, 2545, 3152. Alfa Juliette no portão 3, Webjet 6746. 317 além da cola, pista 90, vento 60 graus, 59. Cordial, boa noite, Altan 3170, com informação Delta, cruzando agora 180 para descida 150. 3170, Datão, boa noite, oceano identificação, Prodiduna, 2000 pés, ajuste 1016. Identificou, Prodiduna, 2000 pés, Altan 3170. 1016. 5317. Pode passar a escuta do controle? Afirmo, decolou 5-4, bom voo. Bom dia. Controle Salvador, é o trip 5317. 5317, contato, Fabel 380, perfil Momo Trova. Perfil Momo Trova. Autorizaria a gente voar Cockpool. Cockpool autorizado, 5317. Autorizado, Cockpool, grato. Zona 70, livre LS, reporta estabilizado. Autorizado LS, reportaremos estabilizado, 73170. P5317, chame Recife, 12685, alterna 12545. 2685-2545, 35617.